eu estou aprendendo a viver com Deus. Oh, oh, oh. A arte de sorrir quando a vida diz que não, ou parece que é um fim, o que fazer? A arte de adorar quando o sol escurecer e a porta se fechar, o que fazer? Quem nasceu pra adoração sabe renascer do pó, sabe ressurgir do chão e adorar. Como os muros de Sião, a armadura de Davi, o respaldo da unção e da fé. Deus tem um pódio pra mim, o primeiro lugar, um troféu em minhas mãos, se 100% eu lutar, cada degrau vou subir e conquistar o que Ele tem pra mim, e os meus recordes posso quebrar. Nasceu pra adoração, sabe renascer do pó, sabe ressurgir do chão e adorar. Como os muros de Sião, a armadura de Davi, o respaldo da unção e da fé. Deus tem um pódio pra mim, o primeiro lugar, um troféu em minhas mãos, se 100% eu lutar, cada degrau vou subir e conquistar o que Ele tem pra mim, e os meus recordes posso quebrar. Se o povo se humilhar, orar, buscar a face do Autor que morreu em meu lugar, não há enfermidade ou praga que vá me derrubar, congelar os meus sonhos. Pode até a morte tentar me afrontar, a tumba está vazia, Ele não está mais lá. Os gladiadores com um pó de ganhar, a conseguir. Oh, oh, oh. Deus tem um pódio pra mim, o primeiro lugar, um troféu em minhas mãos, se 100% eu lutar, cada degrau vou subir e conquistar o que Ele tem pra mim, e os meus recordes posso quebrar. Oh, oh, oh. Oh, aleluia. Você é um projeto de sucesso. Não desista, lute. Deus tem um pódio pra você.